Eu sou o Carlson Galdino. Hoje estou aqui no Sinto Fal para uma conversa sobre luta sindical e tenho como convidados Davi Fonseca, um dos coordenadores aqui do Sinto Fal. E a Vilazo Freire, também coordenador do sindicato do Sinto Fal. E vamos lá. Está começando o Politcast. Essa questão do fundo de garantia, eu acho que ela é importante a gente bater um pouco nela, porque ela teve uma origem, né? E na realidade ela é um fundo, né? Um trabalhador entra com 8,5%, ele está vinculado a uma conta que quem administra é o governo. E esse dinheiro foi tanto nessa troca que o governo passou a utilizar esse dinheiro para construir obra faraônica que hoje não serve ao trabalhador. Itaipu, por exemplo, Rio Niterói, Transamazônica, elas nasceram mais ou menos na origem do fundo de garantia. 4, 5 anos depois, o trabalhador, né, nem sabia, mas o seu dinheiro estava construindo obras que hoje, na realidade, é para passar por cima delas, eles têm que pagar. E pagar muito caro, pagar pedágio, pagar uma série de coisas, pagar guincho para puxar ele no trecho que não foi terminado. Uma outra coisa importante, né? 90% dos trabalhadores, ele acha que o fundo de garantia é só aquilo quando ele é demitido, aquela compensação que ele recebeu. Não, ele recebeu parte do que ele contribuiu. Mas está lá, o governo está segurando, administra como bem quer, Caixa Econômica, que hoje é um dos grandes devedores da Previdência, né? Dinheiro do trabalhador administrado pela Caixa Econômica que deve ao trabalhador. Então, consiga entender isso. Então, uma outra coisa importante, né, que a gente precisa, e o trabalhador, por exemplo, quando se fala em reforma, né, o governo gasta rios de dinheiro, né, para provar que aquilo é bom para o trabalhador e, mais uma vez, tenta atacar os servidores públicos. E qual é a saída que nós temos? Fazer o contraponto. E o nosso contraponto é greve. Fazer essa luta, né, e tentar desmistificar algumas coisas que o governo coloca para a população de um modo geral. Né? Você imagina, se não fosse o sindicato, né, nesse trabalho todo, essa população estava muito mais à margem dos interesses do capitalismo, das falácias dos governantes, né? Seria muito mais subordinada ainda se não fosse a resistência de algumas categorias, de alguns sindicatos que faz esse contraponto, que faz essa combatividade. Quem dá mais? Uma coisa importante que o Davi falou. Para você ter uma ideia do que foi a convergência dentro do PT, a articulação era majoritária, desconhecia outras, né? Ou seja, ela queria ser hegemônica e essas dissidências elas foram acontecendo, né? Como aconteceu com dentro da CUT, né? Onde essa hegemonia tão grande do PT com a articulação nasceu a corrente sindical classista dentro do PCdoB, né? Que hoje é nada mais nada menos do que a CTB, né? Que é uma central hoje que se opõe à CUT. Então, nada mais justo do que a convergência que foi expulsa e excluída do PT se transformasse num partido que reivindicasse isso, né? Então, por isso que eu fiz essa questão de citar o PSTU, até porque o Zé Maria é um dos fundadores do PT. Também é um dos fundadores do PSTU, por ser militante dentro dessa corrente, fundador dessa corrente. Então, é importante que a gente tente resgatar isso, porque a história do sindicato ela não se resume só, né, às conquistas, não, à luta, né? A gente tem muita luta e elas nunca vão acabar. Porque desde que o mundo é mundo e o capitalismo sempre arruma alguma forma de tirar do trabalhador aquilo que ele está perdendo, então os sindicatos têm papéis fundamentais. E não existe sindicato se o trabalhador realmente não tiver a concepção que é o instrumento de luta. O sindicato nada mais é do que um instrumento de luta do trabalhador. E para isso ele precisa estar organizado, ele precisa ter financiamento e eu acho que o trabalhador tem papel fundamental. Porque tem tanta coisa que o governo tira do trabalhador, a revelia dele, por que não fortalecer a sua entidade com uma filiação ou com uma contribuição voluntária? Né? Então, isso é o mínimo, né? É o mínimo que o trabalhador pode entender. O sindicato ele é forte enquanto representante de uma categoria mobilizada. Exatamente. Quando a categoria está desmobilizada, está recuada, o sindicato está fragilizado também. Né? Ele é um instrumento na mão dos trabalhadores que tem ali uma diretoria passageira, né, que vai cumprir essa função de operar esse instrumento, por assim dizer, né, mas que tem a sua força calcada num quantitativo, né. A força do trabalhador contra o capital, né, ele se caracteriza pela força da coletividade, né, a coletividade que para a produção, para o serviço, né, e a coletividade do nosso próprio quantitativo mesmo, né, que somos a maioria da população. Tá aí as forças, né, materiais e simbólicas dos trabalhadores, e o sindicato tem que ser a expressão disso. Então, quando a gente tem as categorias, os trabalhadores recuados ou desacreditados da luta coletiva, buscando alternativas individuais, automaticamente o seu sindicato, por mais estrutura que ele tenha criado, que ele tenha, ele naquele momento, pelo menos, ele vai estar debilitado. Eu achei interessante essa parte do... que o Vilásio falou, né? Da estabilidade e o fundo de garantia. Quer dizer, então, que o trabalhador de iniciativa privada, ele tinha também a estabilidade, né? Antes foi conquista também de luta sindical anterior, provavelmente. Era parte da CLT. A conquista das 8 horas semanais, das 8 horas diárias, 44 horas semanais, né? A carga horária de trabalho do país era muito maior. O que é que hoje o governo coloca aí em jogo? Com o nosso direito à sindicalização, voltar um pouco no serviço público, nós conseguimos também um regime jurídico único e com isso ver a estabilidade do trabalhador, que não é uma estabilidade minha, sua, que está no serviço público, é uma estabilidade do Estado. É o garante de garantia da continuidade daquilo que está sendo feito, independente da mudança de governante. O que é que o governo faz agora? O governo tenta acabar com essa estabilidade. E o que é que vai vir em troca para a gente? Né? Demissão e uma série de coisas. Então, isso é um trocadilho de experiências de vida lá atrás. Na época foi um golpe militar. O que é que nós temos agora? Nós agora temos três poderes, né, que vem fazendo isso a cada dia. Agora mesmo com a reforma trabalhista, o que é que estão pedindo já? O mediador do trabalhador, com essa questão do acordado sobre o legislado, eles estão pedindo a extinção da justiça do trabalho. Um mediador importante para todo trabalhador. Você vê, quanto mais, né, por exemplo, os trabalhadores avançam, mais o capitalismo, os patrões, né, os interesses, né, pessoais, eles acabam se contrapondo, né, aos interesses coletivos. Nenhuma conquista que o trabalhador tem hoje, ela veio de graça, não. Então as pessoas têm que entender que tiveram um papel fundamental organizado no seu sindicato, mas trabalhando coletivamente. Então não dá para você pensar hoje individualmente. A luta, ela sempre foi, sempre será coletiva. Por isso que o Davi falou uma coisa importante: mobilização, trabalhador mobilizado torna o seu sindicato cada vez mais forte naquilo que ele está reivindicando. E como a gente tem uma organização estadual com uma federação, então essa organização, ela se torna forte nos estados e também se torna forte nacionalmente se esses trabalhadores tiverem essa mobilização. Então, essa força que está aqui em Alagoas e em outros estados, ela acaba também sendo fundamental, né, na capital, no centro do poder. Então, é isso que os trabalhadores precisam entender. O RJU, ele não veio por acaso, o direito à sindicalização, ele não veio por acaso, os direitos sociais da Constituição de 88, que hoje estão sendo caçados aí, as torturas de direito, não vieram por acaso. A CLT, que tinha tantos anos, e no meio do caminho houve trocas que foram muito prejudicial ao trabalhador, porque não é mole você arrecadar bilhões e bilhões, e quem tem o controle disso é o governo. O trabalhador, ele sabe que ele contribui com 8,5%. Mas quem tem o controle disso é o governo. É o que ele chama de conta vinculada. Até quando o trabalhador quer comprar um imóvel, uma coisa, quitar um imóvel, qualquer coisa, ele vai tirar daquele dinheiro que está lá na conta vinculada, mas quem é o financiador? É o Estado, é o sistema financeiro. Então, quem sai perdendo nisso tudo é sempre o trabalhador, né? Mas aí 90% das pessoas acabam não sabendo, né, a importância do que é isso, né? E isso muitas vezes faz com que eles sejam manipulados até com ideias mentirosas, com com história que quem trabalha pouco ganha muito. O salário mínimo desse país é miserável, né? Perto, né, do que vem o Henrique Meirelles da vida e diz bem assim, o cara que ganha cento e tantos mil reais, aí diz, não, tirar 10 contos do salário mínimo não é nada. Será que ele sabe o que é 10 contos comprando pão para uma família durante 2 ou 3 dias? Né? Então isso é complicado, né? Isso é que o trabalhador devia pensar, o que a população devia pensar. Vocês lembram de algumas conquistas históricas, assim, pontuais, que vieram de luta sindical? Principalmente da Constituição de 88, que trazia, refletia parte da luta sindical antiga, só que para o ouvinte, né, ficar mais ciente de quanto isso é sério, né? Seria bom alguns exemplos de conquistas que vieram diretamente de luta sindical no decorrer da história. Eu acho que os trabalhadores de um modo geral, na década de 80, com a redemocratização do país, com a Constituição de 88, direitos fundamentais, eles foram incluídos naquela Constituição. Um grande exemplo que a gente pode citar é o que está sendo destruído hoje com as reformas sucessivas dos governos, que é o que a gente chama de Seguridade Social. Se o trabalhador soubesse a cesta que é a Seguridade Social, onde ele é o principal contribuinte com o patrão, mas ali tem um outro contribuinte central, que é toda a população do país, quando ele compra pão, quando ele compra carne, quando ele compra feijão, não importa a idade, a crença ou o tamanho, ele está contribuindo com essa cesta. A questão também do lucro líquido das empresas, que a gente sabe como é que é. Tem tanto dinheiro nessa cesta da Seguridade Social que o governo teima em destruir, né, com as reformas sucessivas, que o governo inventou uma famigerada chamada DRU. Né? O que é que ele faz com isso? Para provar para a população que ele precisa reformar alguma coisa. Ele não cobra devedores, ele isenta multa, ele isenta uma série de coisas. Ele acaba contingenciando isso, né? E ele acaba pagando com isso coisas que não está contemplado naquela cesta, como juro de dívida, rola juro de dívida, paga outros tipos de encargo, e com isso o tripé que aquela cesta criou e que atende a população desse país de um modo geral, seja rico, seja pobre, preto ou branco, não importa a crença religiosa, né, ele acaba fazendo essa reforma para beneficiar quem? Os patrões, o sistema financeiro e tantas outras coisas. Então a população devia lutar por essas conquistas. E eu acho que o sindicato, o pouco que a população hoje consegue entender disso, o sindicato tem papéis fundamentais nisso. Eu acho que os dirigentes do sindicato e algumas pessoas mais interessadas pelo assunto. Eu acho que os artigos que a gente pode pesquisar hoje no link de pesquisa, ele faz a gente raciocinar melhor, avaliar melhor. As pessoas deviam fazer uma coisa importante, adquirir o hábito de ler. Não um livro que foi inventado, vamos dizer assim, ficticiamente, né? A maioria dos artigos você encontra hoje na internet ou em qualquer no celular que você usa na mão, em qualquer canto, você vai encontrar com pessoas que fazem essa discussão, né? Pessoas que... Você vai encontrar também o oposto disso, a Rede Globo da Vida, a Record da Vida. Eu sou uma pessoa, até que eu estava conversando com você em off, eu acho que se eu tivesse estudado mais, eu acho que eu tinha enveredado por esse caminho, porque eu acho ele fascinante. O caminho da informação é a melhor coisa de você lutar pelo seu direito, por futuro direito e para tentar garantir aquilo que você já tem. Eu acho que é importante isso. Eu não sei se isso está um pouco fora do foco, mas eu vejo as organizações que têm esse papel, e o sindicato está entre elas, que é de defender o trabalhador, não importa a esfera que ele tenha, se ele está na universidade, se ele está no campo, ou como o Davi falou, hoje o nosso ramo de atividade é educação, é o FAO. Quem está trabalhando lá, não importa se ele está prestando serviço, ou se ele está no RJU, ou se ele está numa empresa pública, né? O nosso ramo de atividade hoje é a educação. O Avilado já tem até citado algumas conquistas fundamentais, né? Como limite, redução da jornada de trabalho, né? não tem nada. A gente tem enfrentado agora um momento de perdas, né, de direitos no que tange à legislação trabalhista. Todo qualquer direito, não só a redução da jornada de trabalho, mas direitos trabalhistas básicos, todos eles foram conquistados a partir das lutas sindicais. Mas para além disso, se a gente for pensar no processo de redemocratização do Brasil, por exemplo, ele vai ter por base não os líderes do MDB. O movimento que derrota a ditadura, ele começa em fim da década de 70, né? Então, os sindicatos, né, tiveram sempre um papel fundamental nas conquistas mais básicas da legislação trabalhista, que a gente encontra em todo mundo, né, as lutas de redução da jornada de trabalho, até questão de condições de salubridade mínimas, né, direitos, até no que tange a direitos reprodutivos, como você conquistar licença maternidade, né, ou licença paternidade, que também é uma luta que existe, enfim. Mas para além disso, até no âmbito das conquistas democráticas, os sindicatos tiveram uma atuação muito relevante no país. E aí a gente pode pegar o exemplo do processo de redemocratização pós-ditadura militar, né, civil militar de 64, que no fim da década de 70 a gente tem um levante dos trabalhadores, né, a partir do ABC paulista, e que usaram como instrumento fundamental naquele momento os seus sindicatos, né, que precisaram ser retomados e tudo mais. Portanto, o papel do sindicalismo na história do Brasil e eu acredito que em todo o mundo sempre foi fundamental nas conquistas sociais mais amplas da sociedade e pelo básico que se tem da legislação trabalhista. Muitas dessas conquistas elas vão ser apropriadas depois, né? Veja o exemplo do salário mínimo. O salário mínimo não existia, não existia desde sempre, né? Aqui no Brasil ele vai ser uma conquista da década de 30. Um setor da indústria acaba achando interessante o salário mínimo, porque ele melhorava a relação de competitividade com outros setores que abusavam da superexploração, né? E melhorava o processo de reprodução dessa força de trabalho. Mas não existiria se não fosse os trabalhadores organizados, também sindicatos, reivindicando um salário mínimo, né? Que no conceito, o conceito de salário mínimo hoje não cabe nos R$954 que foram colocados para 2018, né? Porque o conceito de salário mínimo é aquele salário que vai dar minimamente para você cobrir o básico de uma existência digna, né? E o salário mínimo no Brasil não acontece. Contudo, se você quer tivéssemos esse patamar mínimo, né, imagina as condições que estariam vivendo os trabalhadores brasileiros se sequer tivessem um salário mínimo para poder ter como referência, né, como seriam pagos ou não pagos esse conjunto, um conjunto enorme de trabalhador, né? E olha que o salário mínimo teve um ganho real até significativo, né, nos últimos anos, na última década. Uma outra conquista que teve um ganho significativo na última década e aí chegou ao patamar que tinha em 89. Pra gente ver como também os anos 90 e parte dos anos 2000 foram anos de retrocesso e aliquidação. Uma outra conquista que a gente pode até citar, e aí a gente está falando de uma categoria que eu acho uma das mais importantes no mundo, né, no Brasil, que são os professores, a questão do piso mínimo que eles têm hoje, que é um piso nacional e que alguns estados teimam em não pagar, alguns estados, algumas prefeituras. Não estou dizendo com isso que é o ideal para um professor, né, que tem que ele, para dar 3 ou 4 horas de aula, ele trabalha horas, né, preparando a aula, corrigindo prova. Fora daquilo, ele ainda trabalha um bocado. Sim, aí isso também é uma conquista, né? Por exemplo, na área que a gente está, e com um sindicato ainda atingindo a maioridade, que é o nosso caso, nossa organização sindical, nós estamos numa instituição onde a gente começou a conviver com ela de 4 anos para cá, começamos a viver com a situação que a gente tinha quando eu entrei. Trabalhadores seletistas e trabalhadores estatutários, por ser uma autarquia federal. Para você ter uma ideia, enquanto você era um trabalhador estatutário, assistente de administração, e o Davi era um trabalhador seletista, assistente de administração, tu ganhava 5 mil, ele ganhava 1.500, tinha um salário mínimo completado, tinha uma gratificação de 160%. E uma das nossas primeiras grandes conquistas, na nossa categoria, vamos dizer assim, para os trabalhadores que estão chegando, e isso já deu origem, foi o que deu origem ao sindicato, foi em 87, nós não éramos, não tínhamos sindicato ainda, e isso foi oriundo de duas greves importantes, uma em 84 e uma em 87, em regime militar ainda, né, a de 84. Então, isso é importante, a luta dos trabalhadores. Naquela época nós éramos tão poucos, cerca de 500 trabalhadores, 600 trabalhadores. Hoje nós passamos de, né, por exemplo, ativo e aposentado, nós estamos em torno de uns 3.000, 2.800. Então, para você ver, né, a diferença, né, a concepção. E aqueles trabalhadores, né, que pensaram esse modelo, né, e que veio proliferando na greve de 84 e na greve de 87, e que isso veio também como um empurrão para alguns constituintes progressistas, alguns deles estão em atividade ainda hoje. Eu não estou dizendo que eu sou um deles, mas comecei um pouco lá. Mas a gente tem outras pessoas importantes aí, que estão aposentado já há 20 anos, estão vivos, graças a Deus aí. Eu cito como exemplo a Yara Machado, uma pessoa que está aposentada há 19 anos. Ela mora hoje em Santa Catarina. O Colatino, que está por aí, e tantas outras pessoas, alguns até do HU, que depois viraram gestão, se viraram pessoas não grata, mas que foram importantes na fundação do sindicato, na criação, na consolidação da federação, né, no final dos anos 80, né, porque até lá era também o toma lá da cá, a interferência do governo era muito grande. Então essa concepção de trabalhadores, elas nasceram aí na década de 80, e hoje elas, até hoje, elas ainda têm algumas origens aí importantes. E o movimento estudantil, também com a sua militância, tem dado alguns quadros importantes. Eu cito o Davi, mas tem outros importantes aí que não querem se envolver e deveriam se envolver mais, porque eu acho que o sindicato, ele é uma responsabilidade não minha, não do Davi, não sua, mas de toda a categoria. Eu acho que é importante, e em momentos como as greves que a gente enfrenta, nós tentamos passar isso, né? A luta organizada, coletiva, ela tende a diminuir as posições, as punições e aumentar as conquistas. Existe um mito na sociedade sobre sobre a CLT e várias conquistas, né, do governo Vargas, que é um mito de que foi tudo benesse, né? Foi tudo que ele quis fazer para a população, e logo ele era um governo popular e muito bom para o trabalhador. Eu, recentemente, que eu vim saber sobre a greve de 17 e toda essa luta que teve, né? Citamos algumas em off, isso, né? A importância disso. É interessante que tudo isso foi construído no período de Vargas a favor do trabalhador, não passou de resposta à luta, né, dos trabalhadores naquele período. É, que eles desvirtuaram uma legislação que controlava os sindicatos, por exemplo. E também a CLT, desde que ela foi promulgada em 43, ela sofreu diversas alterações, né? Várias delas como conquistas e outras como retrocesso, como foi o caso do fundo de garantia, né? Mas quando a gente, por exemplo, num contexto agora da reforma trabalhista, o governo se utilizou muito disso, da ideia de que a gente precisava modernizar porque era uma legislação oriunda de outro período, arcaica e tudo mais. Então, um artigo do Jorge Sotomayor, que é um juiz de direito da área trabalhista, que ele demonstra como esse pensamento ele é falso, né? Ele é equivocado, ele é falacioso na realidade, porque a legislação, a CLT, como existia até então, apesar de várias críticas que podiam ser feitas e várias falhas, ela não podia ser caracterizada meramente como arcaica ou como expressão direta só daquele período, porque ela veio a ser transformada e muitas vezes os aspectos mais nocivos que tinham, que vieram dada pela mão direita do Vargas, né, introjetadas junto do que havia de conquista, do que havia de progressista, aquilo ali não foi alterado nesse momento, né? Eu acho que vale como indicação, não me lembro agora do título desse artigo, mas é um artigo do Sotomayor, que é um juiz, e que ele faz esse levantamento, é muito interessante para desconstruir essa ideia. De fato, a CLT, ela vai consolidar diversas conquistas para os trabalhadores, e são conquistas porque os trabalhadores vinham desde antes da greve de 17 lutando por isso, né? Respondiam em vários aspectos a uma necessidade da industrialização no país, Né? É impossível ter industrialização naquele período se não tivesse uma organização do trabalho, né, em bases mais sólidas, para você evitar que os próprios capitalistas tivessem uma relação tão predatória com a força de trabalho que essa força de trabalho não conseguisse se desenvolver minimamente, né, ou sequer existir. Então, isso foi, mas foi uma conquista porque eram pautas que os trabalhadores lutavam há muitos anos. Né? Só que para a gente não cair também na ideia de que o Vargas era um benevolente com os trabalhadores, né, que pelo contrário, né, o Vargas perseguiu muito o PCB, torturou, matou, essa era a política dele, e usava a polícia também constantemente contra os trabalhadores, tanto que fechou o regime em 37, né? Mas ele junto com essa legislação do que havia de progressista nessa legislação, ele introduziu todo um sistema de controle dos trabalhadores, controle político e ideológico, que atendia ao interesse da burguesia industrial que estava se consolidando naquele período. Se você aprofundar nas conquistas da CLT, teve sindicalista e teve sindicato que eles resistiram, continuaram pregando os direitos, as conquistas, por qual eles lutavam. Alguns sindicatos atrelados ao Vargas, né, sob o controle do Vargas, acabavam negociando isso e negociavam o quê? Por exemplo, pode se perseguir alguns sindicalistas, algumas coisas que ele reivindicava, elas acabaram sendo conciliada com esse novo modelo de sindicato que o Estado Novo tentou implementar. E muita gente acha que isso foram conquistas, foram benessas, né, do governo, do Estado Novo. Na realidade não foram, foram conquistas, porque os trabalhadores não deixaram de lutar. Né? Alguns sindicatos, por exemplo, se atrelaram a esse movimento, mas o próprio PCB e sindicato do movimento anarquista, eles continuaram existindo e continuaram falando as mesmas coisas. O grande problema que a gente vê hoje, eu não consigo entender como é que uma reforma trabalhista dessa passa no Brasil sem luta. Hoje o velho mundo, o velho continente, a Europa, ela luta para reduzir a carga horária que em alguns países já são 30 horas. Né? Então, na própria França mesmo, a grande 36. Greve geral agora... é 36. A grande greve geral da França agora é para reduzir para 28. A Alemanha já tem em torno de 30 horas e você pode trabalhar 20 na fábrica e pode trabalhar 10 em casa. Então, que a Alemanha está em luta, né? O sindicalismo na Alemanha, para redução. Para reduzir mais, querem reduzir para as 20 horas que eles trabalham na fábrica e as 10 que estão em casa, eles querem abolir. A maioria dos países hoje na Europa luta por 24 horas, 28 horas, 30 horas, porque a carga horária já é 36, a nossa era 44. O cara, por exemplo, flexibiliza isso e ainda aparece o trabalho intermitente, ou seja, a mão de obra pode até ser qualificada, né? Mas o salário é desqualificado e esse trabalhador não tem segurança nenhuma. Então, e muita gente acha que isso é flexibilizar, modernizar. Né? Essa reforma trabalhista do Brasil, ela foi feita por patrões. E garanto você que esses patrões, eles estão na Europa, mas estão lucrando no Brasil. Então, estão explorando a mão de obra. Né? Querem que a mão de obra brasileira volte a ser como é na China, em países, né, emergentes, mas que tem uma mão de obra escrava, né, mal remunerada, precária, então, né? Precarizada. Só com um último pincelado sobre essa questão do Vargas, porque é interessante, teve antes da chamada Revolução de 30, né, do movimento de 30 que derruba a República de então, né, que era muito centrada em São Paulo e Minas Gerais, você tem uma fala de um político da época, né, de um político importante da época, que ele diz que a gente vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Né? Então, se a gente não entender esse contexto, a gente não entende as medidas de Vargas também, porque o país passava por um processo de aceleração da sua industrialização e uma mobilização muito forte dos trabalhadores, né, que vinha não só da greve 17... E ia ganhando mais corpo, ia ganhando organização com a fundação do PCB em 22. Você tem uma disputa muito grande para onde vai esse movimento, né? Enfim, com diversos atores ali que não dá para a gente aprofundar aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que existia uma luta social que podia desembocar na destituição do próprio regime, né? Questionar o próprio regime capitalista. Isso não estava fora de questão no mundo, né? A gente tinha uma revolução russa que tinha acontecido há poucos anos atrás e que tinha tido um impacto imenso em todo o mundo, inclusive no Brasil. Né? Não só com a criação do PCB, mas com a ideia de que os trabalhadores podem governar, podem construir mundo, né, com um mundo justo, igual e tudo mais. Então, era preciso você dar uma resposta a isso também. Foi o né? dar os anéis, né, para não perder os dedos. Eu acho que tem a ver com isso também, né? E essa fala, né, isso foi um pouco sempre a burguesia no Brasil, ela sempre foi bem preventiva, né? Foi assim na década de 30, foi assim na década de, em 64, quando ela vê que os trabalhadores podem caminhar, podem sair da sua, vamos dizer assim, da sua tutela, né, do controle ali do que é possível ainda fazer dentro dos marcos do regime vigente, eles se antecipam e atacam e em alguma medida também dão algumas concessões quando isso é necessário. É, eu acho que a genética do trabalhador, ela muda, né, porque, vamos dizer assim, diferente da genética política, né, vamos pegar lá na década de 30, quem foi o ministro do trabalho? Lindolfo Collor. Quem está hoje no Senado? Fernando Collor. Então, você vê, a herança genética, né? Ele era bisavô, parece que, do Collor. Para você ver, né? Já o trabalhador não, ele vai ter que mudar essa... Talvez não tenha nenhum dissidente de trabalhador lá atualmente militando no movimento sindical. Talvez até tenha, né? Quem sabe, tem alguns anarquistas ainda por aí. Graças a Deus. Mas, para você ver como é a origem política do Brasil. Então, o trabalhador, ele tem que se organizar. E o capitalismo, ele quando perde, né, que ele nunca perde nada, né, porque ele está sempre buscando explorar, espremer, arrochar o trabalhador, então a única maneira que a gente tem é a luta. Então, se a gente não se conscientiza disso, a gente tem duas armas importantes, a luta e o voto. Então, a gente com a luta a gente pode manter direito, conseguir novos direitos. E com o voto a gente pode mudar a árvore genealógica, né, que vem desde 1930, e até hoje, 100 anos depois, ela continua aí no Senado, né? Ela continua no Senado, ela continua no Congresso Nacional. Então, eu acho que é importante e o trabalhador tem que ter essa consciência. Quem dá mais? Existem vários tipos, né, de formas de luta sindical. E eu acho que é interessante a gente falar um pouco deles, né? Tem o anarco-sindicalismo, que é importante na história do país, porque foi atuante nesse período, né? Lá de 17, por aí, no começo da primeira metade do século passado. Mas tem outros também, né? Tem o socialista, o sindicalismo comunista. Vocês poderiam fazer uma explanação básica do que diferencia cada um desses? E combinando de resultados, né? Que é o capitalista. Foi derrubado pelo novo. Que é o capitalista, né? O sindicalismo capitalista. Eu acho assim, derrubado entre aspas. Né? Existem duas grandes perspectivas no qual você vai encaixar essas tendências, né? Porque essas tendências, por exemplo, o anarcosindicalismo, ele pode até existir como teoria, pode existir em vários lugares do mundo ainda. No Brasil, inclusive, você pode ter grupos atuando nesse sentido, mas ele não é mais uma força social, né? Ele no Brasil ele é mais datado desse período inicial. Teve papel histórico, mas ficou agora. Mas eu acho que existem duas perspectivas sempre existiu no sindicalismo, que é o sindicalismo de conciliação ou o sindicalismo de combate, ou de luta, que eu vou dizer. Ou seja, a ideia de que o sindicato ele tem que buscar harmonizar os seus interesses com os patrões e o governo, de um lado, essa ideia. Então, hoje, por exemplo, o desenvolvimento do sindicalismo de resultados, que é um sindicalismo bem próprio dessa fase neoliberal, ele vai beber nessa fonte. Ele acha que não existem interesses inconciliáveis entre trabalhadores e patrões, né, e o próprio Estado. Ele acha que é possível harmonizar esses interesses. Então, normalmente, são vertentes que recaem também no corporativismo e tudo mais. Por outro lado, você tem uma perspectiva... que aí é uma perspectiva onde estariam, digamos, os comunistas, né, os socialistas, que entendem, que partindo da premissa de que não há possibilidade, no limite, os interesses entre patrões e empregados são inconciliáveis, você precisa ter um sindicalismo de combate, né, de luta, né, que não é possível você avançar nos interesses do trabalhador simplesmente ou somente pela negociação. Né, entendendo que vamos sentar aqui numa mesa e vamos buscar o meio termo que vai ajudar todo mundo. Não, porque o meio termo, né, numa sociedade desigual, o meio termo sempre vai estar mais para um lado. né? E no caso da relação capital-trabalho, nunca vai ser meio. Então ele vai sempre estar a favor do capital, né? Particularmente eu entendo que essa perspectiva que a gente tem que defender é o sindicalismo de combate. Para a gente ser bem claro aqui, não quer dizer que você não negocia. Você negocia. Mas a lógica do trabalho sindical não é a busca pela conciliação em última instância, porque essa conciliação não é possível. Essa conciliação ela é socialmente impossível, porque os interesses eles partem de premissas e são interesses diferentes, que vão para linhas diferentes. Então a gente tem a consciência de que é preciso lutar contra os patrões, né? Lutar contra o Estado, pela liberdade, enfim. Então eu acho que todas essas tendências, que elas são ou não datadas, algumas são mais permanentes, outras não, né? Comunistas atuando no sindicato existe desde que existem comunistas, né? Mas muitas dessas vertentes elas são muito mais datadas, ou elas também são muito ligadas a interpretações, né, também ao que determinados autores enxergam em determinado período, existem divergências e tudo mais. Por isso que eu proponho uma visão para a gente pegar de um aspecto mais amplo e simplificando um pouco, né, porque você está te abraçando duas coisas, mas eu acho que todas elas vão se encaixar, seja de uma perspectiva ou outra, né? Ou um sindicalismo de conciliação, um sindicalismo que eu acho que é um exemplo da CUT, né, que foi principalmente durante os governos do PT. Da criação de um sindicalismo classista de luta passou a ser um sindicalismo, né, muitas vezes de resultado, de conciliação. E aí abandonando uma perspectiva de enfrentamento. Né? E a CUT, por conta disso, serve de exemplo dos dois tipos, né? Só você delimitar historicamente. Agora, para se ter uma ideia, o que o trabalhador precisa entender é que a organização ela não vem só para o trabalhador. Os patrões também se organizam, eles têm o sindicato deles. Eles se cobrem de uma série de coisas contra a gente. Por exemplo, muitas vezes judicializa-se uma greve através do sindicato dele. Não foi o patrão, foi o meu sindicato. A gente tem que entender que o Estado, por exemplo, ele ainda tem centrado no Ministério do Trabalho, né? O sindicato, para mim, ele não precisa de carta sindical, de registro sindical. É uma formação legal? É. Mas ninguém pode impedir. O Ministério do Trabalho não pode impedir que um trabalhador, uma categoria, se organize e cria um sindicato. Ele pode se tornar legal ou não reconhecido. Ilegal ele não é, para começar. Nós vivemos numa democracia, e eu acabei de citar ainda agora há pouco tempo, né, a questão dos direitos fundamentais e da questão que a gente sempre cita, né, os caras, principalmente quando a gente fecha uma BR. Aí uma outra conquista histórica, né? Que isso! É a questão do direito da associação. O Estado Democrático de Direito, né? O Estado Democrático de Direito, que os caras invocam tanto quando você fecha uma BR. A BR é um local público, onde todo mundo pode passar. E eu não vou fechar ela pro resto da vida, nem vou derrubar a ponte. Vou fechar por algumas horas, né? Então isso é um direito. O trabalhador tem várias armas que ele tem que fazer, né? Então, se de repente, para não chegar à fábrica, eu tenho que fechar uma estrada, vamos fechar. Pode ser que lá na fábrica, se eu for fechar, o patrão organizado no seu sindicato e chama a polícia, né? Mas a gente está no meio da estrada, fica mais fácil. Você não está obstruindo a entrada da fábrica, está impedindo os principais pontos de acesso. E isso vem muito. Se você analisar o movimento dos trabalhadores rurais, hoje não que eles estão cheio de ramificação, mas o MST ditamente falado, um dia desse, há uns 3 anos atrás, eu sentei numa mesa que tinha 4 tendências. Eu falei, estou falando com o MST. Aí os caras foram se identificando, porque eu pedi para os caras se identificar, né? Então era MTL, MLT, não sei o quê. Aí eu disse, porque quando a gente sentava numa mesa há 10 anos atrás, a gente sentava com o MST. Hoje a gente não sabe com quem está sentando, né? Às vezes eu posso estar falando com uma tendência aqui que odeia o MST porque ele é uma dissidência. Então, isso foi um movimento de trabalhadores organizado e que eu tenho uma simpatia muito grande até hoje por eles. Foram criminalizados até dizer cheio. Alguns trabalhadores levaram a isso, né? Mas talvez seja um foco de resistência onde há mais morte pela mão do patronado, né? E o trabalhador também tem que estar preparado para isso. Isso é uma guerra. Se de repente você tem que se defender, vai ter que se defender. O sindicalismo urbano, ele ainda é mais contido, né? Reprimido pela polícia. Mas lá no rural, ele é reprimido pelo trabalhador, o jagunço lá, o pau-mandado, que bota uma arma lá e chega lá, de uma mata, e cava uma vala e bota lá. Aí, muitas vezes a polícia nem vai lá, né? Porque tem até medo. Então é complicado esse tipo de coisa. Então não é fácil a vida do movimento. E mesmo assim o movimento tem resistido, pra mim, bravamente. Eu acho que se não fosse o movimento sindical no mundo, os trabalhadores não tinham hoje as conquistas que eles tiveram. Eu não vejo uma outra forma que não seja a organização dos trabalhadores, seja ele através de uma associação, de um sindicato, mas quanto mais organizado, mais combatividade, mais resistência e mais, vamos dizer assim, know-how para negociar, eles vão conseguir ter. Em algum momento a gente vai quebrar alguma resistência. E eu acho que conquista, elas se dão de acordo com o tamanho da mobilização. Ela nunca vem no tamanho que a gente imagina, ela vem do tamanho que a gente conseguiu se organizar. Então eu acho que é fundamental a gente continuar pensando o sindicalismo e o sindicato como um instrumento de luta. E eu acho que ele interfere hoje. Eu não consigo ver o sindicato hoje dissociado do movimento político. Não, eu acho que hoje a gente está ramificado em todo. Agora o foco principal da gente é a resistência enquanto trabalhador, enquanto organização. E enquanto coletivo, eu acho que a gente pode ter uma intervenção cada vez maior, cada vez melhor. Mas para isso a conscientização, ela não pode ser feita de uma noite para o dia. E como a gente estava falando de várias modalidades de sindicato, pasme, mas até dentro do setor público, onde a gente presta o concurso, a gente tem capitalistas. É decepcionante, mas tem. Aproveitando, tem uma citação sua que eu já fiz várias vezes. Foi uma fala sua antes mesmo dessa gestão, né? Sim. Que é que você disse uma vez que uma coisa que você tem aprendido no movimento sindical é que toda greve que teve, toda movimentação que teve, as conquistas sempre foram diretamente proporcionais ao poder de mobilização daquela greve, né? Acabei de afirmar. Pois é. Eu gosto de citar isso. Mas é importante. Mas isso é verdade, companheiro. Isso é verdade. Você imagina se a gente não tivesse tido, para mim, eu acompanhei. Hoje tem alguns personagens até que se desvirtuaram no meio do caminho, né? Nesse período de redemocratização do país, e eu, numa conversa em off contigo, eu citei o Zé Disseu, né, o Dante de Oliveira, que já morreu, e tantos outros, né, que foram ícones naquele movimento das diretas, e a gente não pode perder isso, independente do que aconteceu com o pessoal. A história, ela vai contar momentos seu importantíssimos, e vai cortar um momento obscuro, né? Afinal de contas, nós somos humanos. Mas eu continuo dizendo, toda conquista, ela é do tamanho do nosso poder de reivindicação, do nosso poder de mobilização. Ela não vem maior nem menor. Porque ninguém dá nada de graça para ninguém, você tem que arrancar. Então, quando a gente conquista um direito, por menor que ele seja, a gente gastou horas e horas de negociação com o governo, horas e horas fazendo cálculo, horas e horas tentando discutir, convencer a base. Então é um trabalho árduo, né? E muitas vezes a gente perde o gás no meio do caminho e a conquista sai pela metade, parcial, às vezes quase nenhuma. Que para quem não estava lá na luta, isso não foi nada, né? É aquela coisa que eu continuo dizendo. Muita gente que vive hoje o movimento sindical, na próxima encarnação ele quer nascer pelego. Às vezes eu brinco com isso também, né? Porque o cara está sempre satisfeito, ele não conquistou nada, ele não lutou. Então, muitas vezes, aquilo que vem, ele acha que é uma dádiva. Não, não caiu do céu, mano. Veio à custa de muito trabalho. É um grande exemplo que hoje eu até digo, eu não tenho gás para ir mais para uma atividade em Brasília, correr de bomba, correr de gás lacrimogêneo, né? Já tenho algumas doenças, como glaucoma. De repente, o cara vai ficar cego naquele momento lá. Então, eu já me entendo como algumas limitações para algumas atividades no movimento. Então, o que é que eu posso? Tentar falar, tentar convencer, tentar ponderar. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Quem dá mais?